É apenas mais uma das iniciativas. Aproveito já para lançar o Repto para o dia 1 de junho. Vamos ter um espetáculo no Parque de Mandanilho, promovido por nós com a parceria óbvia do município de Oliveira do Hospital, mas proporcionar um dia diferente a todas as crianças do município.